Jesus! Festa no gueto, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Hoje tem festa no gueto, pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Batuque de candomblé, vai lá. A tribo se balançar, o chão da terra tremer. Vamos botar essa casa pra tremer. Avisou. E o rio? O povo do gueto mandou avisar que vai rolar a festa. Vai rolar. O povo do gueto festa no gueto. Pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver no que é. Hoje tem festa no gueto. Pode chegar, misturando o mundo inteiro. Vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor. Guitarra de rock and roll, batuque de candomblé, vai lá. A tribo se balançar, o chão da terra tremer. Eu quero ouvir vocês. Gostosa, tô bonita, tô beleza. Como é que é? Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. E o batuque de candomblé vai lá pra ver a tribo se balançar, o chão da terra tremer. Mãe Preta de lá mandou chamar. Avisou. E o de janeiro subiu.